Um brasileiro perdido em Lisboa perguntou ao primeiro português que passava. Meu amigo, por gentileza, sabe onde eu pego o ônibus para chegar à estação para pegar um trem? Opa, em Portugal não chamamos ônibus, mas autobus. Ah, tá bom, ok. Vê cá, sabe onde é que eu pego então o autobus para chegar à estação para pegar um trem? Pois, raparigo, cá nós não temos estação em Portugal. Cá chamamos de gara. Tá certo, tá certo. Vamos lá então. O senhor sabe onde é que eu pego o autobus para chegar a Gare para pegar um trem? Mas rapaz, te falei que em Portugal não chamamos trem, mas comboio. Tá bom, meu senhor. O senhor sabe onde é que eu pego o autobus para chegar a Gare para pegar um comboio? Opa, é aqui mesmo. A propósito, o senhor sabe como é que aqui se chamam os babaca? É que não os chamamos. Eles vêm por si mesmo, vêm de avião do Brasil. Interrompemos este CD para uma edição extraordinária do Plantão Caceta e Planeta. Milhares de portugueses se aglomeram aqui na porta da sede do Caceta e Planeta. Vamos conversar com os portugueses para saber o que está acontecendo. Estamos cá muito felizes, pois o Caceta e Planeta finalmente contou uma anedota favorável aos portugueses. Então vocês se reuniram aqui para comemorar? Não, viemos para cá porque um gajo que entendeu a piada ficou de nos explicar.